Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quinta-feira, estamos no dia 2 de junho de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Abrimos hoje a edição de Musicália com um instrumental, tema Nothing Gonna Change My Love For You, a música de Glenn de Medeiros. Ora, uma versão instrumental rara, pouco conhecida, mas que nós aqui trouxemos. Vamos agora ficar com músicas que, a exemplo desta, são pouco conhecidas. Às vezes porque são bónus que vêm nos CDs, como este Rock My In, o tema de Britney Spears, que vem no álbum Circus. É um bónus que vem neste CD. Rock Me In. É como se chama a música que vamos ouvir e que vai dar então início, digamos assim, ao nosso musical de hoje. Mais pequeno, ligeiramente. Vamos então ficar com Divine, tema da Statue, mais um que não é muito conhecido e que aliás é um bonus track, uma faixa bonus de um dos CDs da dupla russa. Ora, vamos então escutar Britney Spears com Rock My In e Tattoo com Divine. Como eu disse, a edição de hoje seria mais pequena, e a verdade é que, se na minha intervenção anterior lhe disse olá, agora vou dizer adeus, entre aspas. No dia em que ficamos a saber que o Musicalia irá terminar, deixa-me trazer-lhe os últimos dois temas de edição de hoje. Ashley Simpson traz-nos Pieces of Me, do álbum Bittersweet. Depois vamos ficar com Missionary Man, do álbum The Revenge, de 1986. O tema é dos Eurythmics, e é com ele que vamos fechar a edição de hoje, a número 229 do Musicalia. Fique bem, estimado ouvinte, tenha uma boa noite na companhia da Rádio Interweb. Até amanhã! On a Monday, I am waiting. Tuesday, I am fading. And by Wednesday, I can't sleep. Then the phone rings, I hear you. And the darkness is a clear view. Cause you've come to rescue me. Fall with you, I fall so fast. I can hardly catch my breath. I hope it sinner. I was born from original sin. And if I had a dollar bill for all the things I've done, there'd be a mountain of money piled up to my chin. Hey! My mother told me strong. She said be true to yourself and you can't go wrong. But there's just one thing that you must understand. You can fool with your brother, but don't mess with a missionary man. Don't mess with a missionary man. Don't mess with a missionary man. Don't mess with a missionary man. Oh, the missionary. He's got the saints and apostles backing up from behind. Black eyed looks from those Bible books. He's a man with a mission, got a serious mind. There was a woman in the jungle and a monkey on a tree. The missionary.